Controle Cruzeiro 2281, atinge, mantenha, mantenha. Ciente. Barro Veiga, mais golf interceptou 17 milhas. Ciente, prossiga na final na minha escuta, mais golf. Mais golf. Tanto chuva aqui no setor, ok? Sim, a torre informou chuva leve no campo também. Hoje, entregador. 5728, vai cruzar o lock, seu novo limite, 1 minuto na proa. Se perder contato, após 1 minuto, direita duna e completa como número 2. 5728. Sete, dois, oito, curva direita pro 140 para o lock. Direita 2000 pés, autorizada a final. Direita 140, 2000 pés, reportará. Sete, estabilizado, direto, sem perdão no modelo. Braço para baixo, Salvador. Mantenha as condições visuais, Mike. Braço para baixo, altitude. Pés, Mike. Braço para baixo, ciente. Condições visuais na minha escuta. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, pro do farol de Itapuã, 500 pés, ajuste no 021. Reporte para descida, Mike Eco Delta. Bom dia, Mike Golf, complete final, chame torre, 1186. 186, obrigado, bom dia. Só para informação, deu visual, 1600 pés. Entendi. Torre Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, India Mike Golf. 1-1-8-9-5. Para o táxi, o TA-3383-129 a bordo, 4 horas, alterno de Galeão. 3383, taxia via parte principal, taxiway India e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-95, o ajuste 1021, agora um bom voo. Pátio India Alfa no ponto de espera 1895, com 1021, tá 3383. Bom dia, o altímetro 1021, já em baixo travado? Uso pista 1-0, vento 200 graus com 1-2 nós, o India Mike Golf. O 738, desce a 3 mil pés, ajuste no 021. Descendo para 3 mil, 738. Dado no localizer, 57227LX-X-Ray-Down-0. 5728, complete final, chama a torre em 118 decimal 95. 118, fora 95, 5728. 728 da Webjet para milhas externas. Surgite, chama agora em 198 meia dúzia. Meia dúzia chamará. O traço número 2 está à sua frente, separado em 9 milhas, 1737-800 da Webjet. Sente. Zona 738. Já embaixo travado, confirmando? Porte quando, passando marcador externo, baixado travado. 1021 ao altímetro, número 2 na aproximação, negativo chuva sobre o campo. Desse condições visuais, Mike, pro Delta. Salvador, bom dia, Zul 4060, passando 220 para 150. Zul 4060, sua identificação, chegada mar e desce mantém o 050. Identificou, descendo para o 050, faz o 4060. Salvador, 3895, uma boa tarde. São 3895, Guarulhos 340, só um instantinho, cópia, prepare a saída da Eulê da Bridge aguardando. Tudo bem, um pouquinho cedo, mas fica no aguardo aí quando tiver, te agradeço. Já possui o plano do sistema, só um instantinho para fora, ok? 3895, obrigado. Solo, bom dia, papai, Almeida, vai, Golfo, livrou. India Mike Golf, bom dia, confirma o pátio que prossegue? Onde eu estou me deixando mandar? Prossegue então em frente, Alfa Kilo, pátio 3, o India Mike Golf. Eu matei, obrigado. Azul 4207, bom dia, número 2 para a cópia. Rio de Janeiro 360, prepara a saída da Eulê da Bridge, aguardando. Paulo Salvador 1260, na posição 8, pushback acionamento. 1260, autorizado, reporta táxi. Reportará táxi 1260. Gol no 738, final, chama a torre no 8, decimal 6. 8, 6. Pronto, copo. Consiga, 3895. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5437 no transponder. Positivo, 340 para Guarulhos. Decola da El, Leda, Bridge, curva direita, após Bridge, pisolou no meio até Belo Horizonte, depois segue trivo e postos. O transporte é 5437, controle 208, da 3895. Correto, portão 2, chama pronto pro SPEC treinamento, 3895. Só parar. Táxi 1260 com 3 horas de autonomia alterna Natal. A bordo temos 150. O voo 1260, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 18 decimal meia dúzia agora. 1 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Com 1021 via pátio Indy Alpha, ponto de espera pista 10, torre 18 6, voo 1260, obrigado, bom trabalho. Paulo, muito bom dia. 572 da Webjet, está na alta. Webjet 5728, táxi via Alfa. Após a passagem do Boeing da Gol, iniciando o táxi a partir do 08, após o mesmo, ingresso Juliette, portão 11. Após o Gol, ingresso Juliette, portão 11. 728. Azul 4207, pronto, copo. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5431 no transponder. Correto, portão 1, nós chamamos pronto para o inspecionamento do 4207. O senhor está quantas milhas agora? Não entendi. 9.7. Chame agora a torre em 1 18 6 e informe das intenções. Paulo Salvador, com 738, de pronto na frente. Bono 738, táxi via Alfa Juliette 05, ao portão. Alfa Juliette, portão 5, com 738. Zero meia zero, desce a 2000 pés, ajuste 1021, autorizada final no 0. 3383 novamente, passando 2500. Só 3383, sobe e mantém o 340, contato radar, serviço de vigilância. 40, o Tá, 3, autoriza voar da El? Oi, da El. Da El. Controle Salvador, bom dia. Papapapá, Vitor Yankee Vitor, sente da November, 200. Vitor Yankee Vitor, sem identificação, voe ITAP, desça 050. ITAP 050, Vitor Yankee Vitor. Controle Salvador, uma boa tarde, 76740. 76740, identifique, desça e mantenha o 060, chegada Mari. Identificou 060, Mari, 6740. Controle Salvador, bom dia, 1260 da Gol, decolou na sua escuta. Coro 260, contato radar. Pode manter o nível de voo 390, serviço vigilância. 390, vigilância, 260. Zona LS Azul 4090. Azul 4060, complete final, chame torre no 86. Azul 4207 no 1, autorizado, reporta táxi. Autorizado, azul 4207, já preparado. Vitor Yankee Vitor, após etapa Duna, desce a 2000 pés, 1021, autorizada final. Pode dar Piduna, 2010, 2021, Vitor Henrique Vitor, autorizado. São 3383, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 13325. 351, 3325, tá 3383. Para o táxi. Azul 4060, taxia via Alfa e reportando seu táxi Juliette para ingresso. Via Alfa e reporta antes da táxi Juliette para ingresso, Azul 4060. Chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 12685, 2645, 1260 da Gol. Web 6740, desce, mantém 3000 pés, ajuste no 021. 3000 com 1021, 6740. Quatro a bordo, Campinas, só não copiei a autonomia. Afirmativo, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 18 decimal meia dúzia, agora 1 18 decimal meia dúzia. O ajuste 1021, bom voo. Índia Alfa, até o ponto de espera da BAN, 1 18 meia dúzia, ajuste 1021, azul 14 vai para a rádio. Salve Salvador, o Azul 4060, aproximando-se da Juliette. Prossegue Juliette 01 no portão, atentando na nave da companhia no táxi, que? Prossegue Juliette até o 01 no táxi, para o nave da companhia, o Azul 4060. Victor Yankee Victor, passando o turno estabilizado, GLS 10. Victor Yankee Victor, com prédio final, chame turno no 86. 186, ponte. Ponto 02000 pés autorizada final. Descendo para 2000 autorizado, chama estabilizado, 67. Zero, saída da El. Vamos na guarda El, 14-7. Salvador, gol no 777, bom dia. Esse é o 5. Autorização, pode ser gol. Gol no 777, formação agora em curso ao Papá, Porto Seguro, nível 3, 4-0. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. O controle em 1-2-0, decimal 8. A torre agora operando em 1-1-8, decimal meia dúzia. E aciona 5441 no transpondo. O gol 777 está autorizado Porto Seguro, nível 340, decola da 10, na Dael, Leda direto Porto Seguro, 1208 é a frequência de controle, a torre 186, 5441 no transpondo. Correto, portão 5, chama pronto para o estacionamento, gol no 777. Camará. Romeu Alfa, Eco Fox, confirma ao pátio que encontra-se a pista que decola. Sente só um instantinho para a cópia, prepare a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Salvador, bom dia, papapá, Vitor, Yankee Vitor, vai livrar na época. Vitor, Yankee Vitor, taxia via Eco Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Eco Alfa.